Pela segunda vez seguida, um grupo de mulheres se reuniu em Foz do Iguaçu para participar de um movimento que acontece em mais de 200 países. Elas se encontraram na manhã desta sexta-feira nas Cataratas do Iguaçu para encenar uma coreografia. O objetivo é chamar a atenção para a violência contra a mulher, que faz milhões de vítimas em todo o mundo, como explica Paula Padilha, uma das líderes do grupo em Foz. No mundo inteiro, 1 bilhão de mulheres e meninas vão passar por algum tipo de violência física ou sexual durante sua vida. Isso é um dado da ONU e esse movimento busca chamar atenção para esse dado que as pessoas não têm conhecimento. Então a ideia é colocar 1 bilhão de mulheres dançando pelo fim da violência contra mulheres e meninas, né? No ano passado, a mesma coreografia com a mesma música foi dançada em 207 países. O movimento acontece há 10 anos, mas foi realizado pela primeira vez em Foz do Iguaçu. Paula conta que descobriu o movimento pela internet. Existe um site na internet que chama One Billion Rising, e eu vi uma postagem no Facebook sobre esse evento. Foi quando eu tomei conhecimento e conversei com uma amiga, e ela conversou com outra, e aí a gente formou um grupo e fez. Mas esse movimento, na verdade, ele já tem mais de 10 anos, né? Eu não lembro agora bem o nome da idealizadora, que começou a fazer, ela trabalha com arte, ela trabalha com uma peça que chama Monólogos da Vagina, que passa também e é encenado em vários locais do mundo, e a verba dessa peça vai para trabalhar com projetos, né? Com diversos projetos que visam o fim da violência contra a mulher. Paula acredita que as mulheres estão ficando mais conscientes quanto aos direitos próprios, mas diz que a maioria ainda não denuncia a violência que sofre. Está tendo a impressão de que no Brasil está aumentando o número da violência, mas na verdade é que está aumentando o número de denúncias. Então a gente tem essa impressão de que está aumentando, porque quando foi divulgado o número 180, que é um número gratuito, que se liga de qualquer lugar do Brasil para fazer denúncias, né, de violência contra a mulher, esse número ele ficou muito popular. E a Lei Maria da Penha também ficou muito popular. Hoje, qualquer mulher que se fale Lei Maria da Penha, ela vai saber que é uma lei que protege ela de não sofrer violência. Então, ela ficou muito popular e as mulheres sabem que tem uma lei que a defende, então elas começaram a denunciar mais. Mas mesmo assim, a gente sabe que os números que aparecem ainda não condizem com a realidade, né? Que ainda tem mulheres que sofrem violência e que não denunciam por medo, por uma série de questões. Em Foz do Iguaçu, 22 ativistas participaram da dança nas Cataratas do Iguaçu, que chamou a atenção dos turistas que passavam pelo atrativo às 9h45 da manhã, hora em que a coreografia foi encenada. Maurício Freire, para a CBN Foz.